Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social. Alunos de enfermagem participaram numa praxe solidária no Hospital de Évora, em colaboração com a Liga dos Amigos do Hospital do Espírito Santo de Évora. Numa altura em que tanto se fala de praxe, ainda vão surgindo alguns exemplos positivos de como pode ser feita a integração dos novos alunos nas universidades. Um desses casos foi a ação realizada pelos alunos da Escola Superior de Enfermagem São João de Deus, da Universidade de Évora, no passado dia 25 de setembro. De acordo com a Liga dos Amigos do Hospital do Espírito Santo de Évora, 43 alunos do curso de licenciatura em enfermagem realizaram uma praxe solidária no Hospital de Évora, colaborando com os voluntários da Liga dos Amigos deste estabelecimento hospitalar numa ação de integração académica e de acolhimento no seu futuro espaço profissional. Segundo a mesma fonte, os alunos que ingressaram agora no curso distribuíram reforços alimentares aos utentes nas salas de espera e também, a par disso, entregaram fantoches no serviço de pediatria feitos a pensar nas crianças internadas neste hospital. Esta praxe solidária resultou de uma organização conjunta entre a Comissão de Praxe dos alunos do terceiro ano da Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus e a Liga dos Amigos do Hospital do Espírito Santo de Évora. Contou ainda com o apoio da direção da referida Escola de Enfermagem e do Conselho de Administração deste hospital. No final da iniciativa, decorreu um lanche convívio com todos os intervenientes, oferecido pela Liga dos Amigos, e houve também animação por parte da tuna da Escola de Enfermagem, pode ler-se ainda nesta nota informativa. É ainda salientado que Maria Filomena Mendes, presidente do Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, evidenciou: a relação de especial proximidade entre o hospital e a universidade, materializada no acolhimento de alunos estagiários para o complemento da formação académica destes futuros profissionais de saúde, assim como através da constituição de equipas conjuntas para investigação e desenvolvimento científico. Para David Prazeres, presidente executivo da Liga dos Amigos do Hospital do Espírito Santo de Évora, esta foi uma boa ação que mostra o envolvimento exemplar das novas gerações numa cidadania consciente, ativa e solidária, enquanto fazem evoluir as praxes académicas para um impacto social positivo, acrescenta em nota de imprensa. Em relação à Liga dos Amigos do Hospital do Espírito Santo de Évora, esta é uma instituição particular de solidariedade social, de utilidade pública e há 25 anos que atua no voluntariado em saúde. De realçar ainda que conta com mais de uma centena de pessoas voluntárias, integra alunos universitários nas equipas para o impacto social no Hospital Central do Alentejo e colabora com as entidades que coabitam no campus hospitalar pela qualidade e humanização dos cuidados prestados à população, descreve a mesma instituição. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social, depois das 10.